querido. Lindo não faz isso comigo, não. Triste é viver coração ferido. Lindo não faz isso comigo. Triste é viver coração ferido. Não swing na guitarra, gatinha. Calypso. Alguém